Eu quero falar hoje, gente, sobre um texto que está lá no Evangelho de Mateus, que fala o seguinte. Mateus 22, tá? 22, quem está com a Bíblia? Então abram, por favor. Mateus 22, a partir do versículo 36. Mateus é o Novo Testamento. Você vai lá no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Onde está, Reinaldo? Onde está a Bíblia? Abre e me fala onde está. Qual que é o livro? Qual que é o livro? Tá, né? Mateus. Qual que é o livro? É só uma página para trás, 22. Tá, Mateus 22. Chegou um fariseu. O fariseu quem era? O fariseu era um... 36. O fariseu chegou para Jesus. O fariseu quem era? Era o religioso judeu da época. E no versículo 36 fala assim. Esse fariseu pergunta. Mestre, pergunta para Jesus. Qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento? Porque os judeus tinham vários mandamentos, né? Tinha a lei com vários mandamentos. E ele pergunta sempre querendo pegar Jesus, né? Eles estavam sempre querendo pegar Jesus de jeito. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde. É esse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus agora está falando com a gente. Qual é o primeiro mandamento da nossa vida? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não cumprimos o mandamento. Se nós não amamos a Deus acima de tudo, todo o resto que a gente fala que a gente ama não tem sentido, não tem valor. Deus está acima de tudo. E nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Agora, como é que é esse amor, gente? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Incondicional. Mas será que é um amor igual ao nosso amor? Porque nós amamos nossos filhos, nós amamos maridos, pais. Então a gente ama. Mas será que esse amor... Então a gente tem uma ideia do que é amor, né? A gente tem alguma ideia do que é amor. Mas será que é igual? Será que é igual? Jesus fala assim, olha, vocês têm que amar a Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Caramba, quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, nossa, como é que é isso? Porque na prática, às vezes a gente parece que não age assim. A gente pensa em Deus o tempo todo. A gente vive para Deus o tempo todo. A gente faz as coisas que Deus quer o tempo todo. A gente se preocupa com a vontade de Deus o tempo todo. Mas se a gente ama, não é assim que funciona? Quando a gente ama, não é desse jeito que funciona? Será que a gente não está cumprindo o que Jesus está falando? Vamos tentar entender aqui. Jesus fala que a gente tem que amar a Deus acima de tudo. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Amar a Deus não é igual a amar os homens. Não é igual a amar as coisas. Não é igual a amar nossos pais. Não é igual a amar nossos cônjuges, nossos filhos, nossos cachorros. Não é igual a amar nossa profissão. Não é isso. É diferente. Essas coisas até trazem um reflexo desse amor maior. Mas amar a Deus é algo maior. Amar a Deus não é aquela afeição cotidiana. Não é só você querer bem. Quando você ama alguém, o que você quer? Você quer o bem dessa pessoa. Você quer essa pessoa próxima. Não é isso? A Monique está namorando agora há pouco tempo. Já fez um mês de namoro? Já fez um mês? Está toda apaixonada. Então quer estar junto o tempo todo e tal. Aí o Reinaldo fala para ela, calma, Monique, vai com calma, pô, toda hora quer ficar junto, não se desgruda, aquela coisa toda. Mas por quê? Porque ama, quer estar perto, quer estar junto. Isso é amor? É. É amor. Só que esse amor é só um reflexo. É só um reflexo de um amor maior. É só um reflexo daquilo que realmente é o amor divino, o amor perfeito. E o que eu posso dizer é que esse amor que devemos ter por Deus é mais do que um sentimento. É mais do que um sentimento. Porque hoje, quando nós falamos em amar, a gente ama o que a gente gosta. Então, se vocês perceberem, parem para pensar. O que vocês amam? Aquilo que vocês gostam. Mas primeiro vocês gostam, depois vocês amam. Você primeiro gostou do seu namorado e aí ama o seu namorado. Nós não decidimos amar as coisas, decidimos? Não. Quando nós temos um filho, parece que é um sentimento maior que vem. Não é que você escolheu, eu vou amar o meu filho. Não, é um sentimento que brotou. Então, primeiro brotou o sentimento, depois você amou. Esse é o amor humano, é o amor no nosso nível. Mas quando a gente fala de Deus, é maior que isso, gente. É maior que isso. Amar a Deus é, em primeiro lugar, reconhecer. Reconhecer o quê? Que Ele é supremo, que Ele é superior, que Ele está acima de todas as coisas. Reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. Vocês são dependentes de Deus? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. Mas se a gente for pensar profundamente, todo mundo é dependente de Deus. Porque se Deus quisesse fazer assim e acabar com todo mundo, tudo que nós somos, nós devemos a quem? Quem foi o criador disso tudo? Parece incrível, eu estava assistindo uma palestra agora sobre isso. Deus está no controle de tudo. Tudo. Estou assistindo um cara agora. Porque Deus, Ele é o seguinte, Ele tem o poder para acabar com tudo isso. Ele criou. Se você pensa, se você cheira, se você fala, se você sente, se você vive, foi porque Deus te doou isso. Ele doou isso. Então aí já começa, nós somos dependentes dEle. Se estamos subjugados à sua decisão, e nós estamos, porque Ele faz com a gente o que Ele quiser, então nós já somos dependentes. Por mais que eu viva na minha cabeça, longe de Deus, sem fazer a vontade de Deus, e quando você fez assim, nós não somos dependentes, você estava pensando exatamente nisso, o teu pensamento estava certo. Nós não somos dependentes porque nós não fazemos a vontade de Deus. Eu queria estar fazendo a vontade de Deus, mas eu não estou nem aí para Deus muitas vezes. Só que mesmo essas pessoas, quando vivem assim, ainda assim, são dependentes de Deus. Porque Deus é todo poderoso, Ele faz o que quiser. Então nós somos dependentes de Deus, sim. E quando nós falamos que nós precisamos amar a Deus, começa por isso, eu reconhecer isso. Quem sou eu diante desse Deus? Tem o começo do livro lá das Confissões do Agostinho, ele fala assim, nós, agora eu não lembro qual é a palavra que ele usa, ele fala tipo, nós homenzinhos insignificantes, alguma coisa assim, nós homenzinhos insignificantes que somos, queremos te louvar. É exatamente isso, nós homenzinhos insignificantes que nós somos, queremos te louvar. Porque quem nós somos diante de Deus? Pequeninas criaturas que não, mal podem mudar as coisas que estão ao nosso redor, quanto mais as coisas mais distantes. Então nós começamos reconhecendo isso. Deus está no controle nesse sentido. Deus tem poder para tudo. Então quem tem poder controla. Então a gente começa reconhecendo isso. Ele é o ser supremo e nós dependemos dele. Outra coisa, você não vive, você ama a sua vida, independente das dificuldades que você tenha, independente das tristezas e amargura, mas você ama, você queria morrer? Ninguém aqui queria morrer, né? Todo mundo reclama da vida, mas ninguém quer morrer. Né? Não tinha aquela música do Blitz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo gosta de viver. Porque nós temos esse amor por nós, esse amor pela existência. Gente, quem deu isso pra gente? Se você vive, é porque Deus te fez. Porque Deus te criou. Deus colocou fôlego de vida em você. As pessoas querem, às vezes, reduzir a vida a uma questão biológica. Ah, meu pai e minha mãe foram lá, tiveram relação deles, eu... Foi lá um espermazinho que venceu a batalha e entrou no óvulo da minha mãe. Cresci na barriga dela e agora estou eu aqui. Vocês acham que vida é só isso? Vocês acham que vida é só isso? Não. Tem muito mais que isso. Vocês acham que só a questão química, biológica, física teria resolvido tudo? Vocês acham que a questão física, biológica teria dado a vocês toda essa capacidade de pensar, toda essa capacidade de vocês de refletir, de ter uma vida, de se enxergarem como vocês são? Vocês já pensaram nisso? Vocês são uma vida. Não explica. Ela não explica. A ciência não explica. A ciência não consegue explicar, por exemplo, como funciona a nossa memória. Como funciona a nossa memória? Você não lembra a tua história? Se você fala assim, Renato, aí conta a história da tua vida. Você vai lá até o mais passado remoto, traz a tua história toda e você enxerga isso assim, é a minha história. E nós vamos morrer e a nossa história continua. Vocês acham que só fisicamente isso funciona? Não, tem algo mais. E esse algo mais foi dado por quem? Cuidado por Deus. Ele nos fez a semelhança dele. Sabe? Sabe? O Ser Supremo nos fez semelhante a ele, parecido com ele, com características parecidas com a dele. Então nós devemos tudo isso a ele. Vocês estão aqui hoje, vocês devem a Deus. Ele cedeu a sua própria essência, a sua própria existência, cedeu partezinhas para a gente, para que nós vivêssemos. Agora tem algo maior. Vocês que agora estão aqui, se vocês estão aqui nessa classe, mesmo você está começando hoje, mas já frequenta a igreja, você já ouviu isso várias vezes. Nós estávamos condenados. Condenados ao inferno. Na nossa vida natural, a gente estava condenado, caminhando para o abismo. Jesus vai lá e nos resgatou. Deus nos mandou Jesus Cristo para que ele pudesse nos salvar, nos tirar dessa condenação eterna. Isso é amor demais. Então nós somos devedores também. Então, gente, quando Jesus fala assim, o primeiro mandamento e o grande mandamento é esse, ama a Deus acima de todas as coisas, ele não está falando de um sentimento. Ai, eu preciso sentir esse amor. Não é sentir, você vai ter que decidir por esse amor. Só que você não vai decidir do nada. Você precisa ter uma base para tomar essa decisão. Você tem que reconhecer tudo isso em Deus. É o caminho. Reconhece isso em Deus e é o caminho que vai te levar a amar esse Deus. Quando a Bíblia fala em amor, esquece um pouquinho o que a gente conhece culturalmente por amor. Amor para a gente é sentimento. O amor bíblico não é sentimento, é decisão. Jesus fala assim, ama ao teu inimigo. Cara, é impossível amar o inimigo, amar quem te faz mal, é impossível na visão de amor que a gente tem humana. Mas é possível, sim, você tomar uma decisão de amor. Falar, eu tenho tudo contra aquela pessoa, mas eu vou enxergá-la de outra maneira, eu vou enxergá-la como alguém que precisa de Deus, ou como alguém que precisa de ensinamento, sabe? O teu sentimento às vezes nem mudou com aquela pessoa, você continua vendo aquela pessoa com uma dor no coração, mas você tomou uma decisão. O amor bíblico é uma decisão. Então quando Jesus fala, ama a Deus acima de todas as coisas, ele está falando de tomar uma decisão, mas ele fala para assim, ó, desse jeito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha o que Jesus fez aqui. Ele ensinou para a gente como que é esse amor. Ou seja, você tem que amar com todo o teu ser. Quando ele fala assim, ama a Deus de todo o teu coração, ele está se falando o quê? Da parte que é sentimento. Eu não falei que o nosso amor humano é um espelho? Então ele reflete algumas coisas do amor perfeito. E uma das coisas é essa, o sentimento. Então, ama de todo o teu coração, sinceramente, profundamente. Como a gente vai no jeito que eu falo assim, uhum. Então eu tenho que amar mais do que eu amo meu filho. Sim, mas toma cuidado. Então, toma cuidado assim. Se você fala simplesmente, eu tenho que amar a Deus mais do que a meu filho, parece que você está colocando teu filho meio de lado. Mas quando a gente fala em amor, o amor traz tudo para dentro dele, Se você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, em primeiro lugar, eu vou te dizer que o amor que você tem pelo teu filho não vai diminuir, vai aumentar. Porque agora você vai estar amando teu filho através do teu amor por Deus. Não vai ser aquele amor humano, simplesmente, que você vai ter pelo teu filho. Até agora, você tem o amor pelo teu filho, um amor humano. Você olha pro teu filho e fala, eu te amo, vou fazer tudo por você. Você erra e você acerta nesse amor. Mas a partir do momento que você fala, não, Deus vai ser primeiro lugar. Aí, você, quando você virar teus olhos e olhar pro teu filho, teu olhar para ele é outro, porque é um olhar que passa por Deus. E você vai trazer pro teu filho não só o teu amor de mãe, mas o amor de Deus. Então você multiplicou o teu amor. Entende? Quando Jesus fala que a gente tem que amar a Deus em primeiro lugar, ele está falando isso. Olha, não adianta nada vocês amarem as pessoas aí, dizendo que ama, amarem, blá, blá, blá. Tudo bem. É até bonitinho, é até legal. Mas se você não amar a Deus em primeiro lugar, que amor você está dando para os teus filhos, que amor você está dando para os teus pais, que amor você está dando para o teu marido? Que amor? Você está dando um amor limitado, um amor humano, um amor que faz coisa certa e faz coisa errada. Então, Jesus fala assim, ama a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloca Deus. Porque na sequência do texto eu não li. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Por que é o segundo? Porque ele só tem sentido se tiver o primeiro. Se eu inverter essa ordem, perde todo sentido, porque quem é o criador de tudo, quem é o grande Deus? É Deus. O que, que adianta? Não adianta eu querer fazer o caminho inverso, eu tenho que primeiro ir por Deus. E aí o amor que a gente vai ter, na hora que a gente for cumprir o segundo mandamento, belezinha. Por quê? Deus está em primeiro lugar. Certo. Uhum. Primeiro lugar, claro. Sim, sim, sim. Você ama Deus. Pelo contrário, você ama mais. Porque é um amor melhor. Você não vai substituir todo mundo. Deus é perfeito. O primeiro mandamento ele ensina, ama a Deus. O segundo mandamento ele já não deixa escapar. Está no próximo versículo. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque senão fica uma coisa. Ah, eu amo a Deus. Ah, bonito. Mas se você não ama o próximo, também esse teu amor é falso. A gente tem que entender que o nosso amor a Deus é o que nos capacita a amar as pessoas de verdade. É como se fosse para ser um bom amor, tem que ser o amor de Deus. Exatamente isso. Não é como se fosse, é exatamente isso. Você está certíssimo. Porque, ó, falando uma linguagem bem humana, quem é que entende de amor? Não sou eu, é Deus. Ele que é o amor perfeito. O nosso amor, por mais que a gente goste das pessoas, e a gente ama as pessoas, às vezes a gente as odeia, dependendo do que elas fizerem. Nem que seja por 10 segundos. Às vezes... É que, às vezes, o amor demais, na verdade, não é um amor demais. É uma patologia, até. A pessoa ama para se amar. Às vezes, ela está preenchendo o seu buraco. Aí, essas questões de amor são psicológicas, até. Mas o amor de Deus é isso aí. Só tem sentido esse amor em relação às pessoas, em relação às coisas, se passar por Deus. Porque Ele vai espelhar em nós esse amor. Ele vai ensinar esse amor. É, ama a Deus. Ó, presta atenção, a frase é estranha. Ama a Deus e faz o que você quiser. Ama a Deus e faz o que você quiser. Se você amar a Deus de verdade, por consequência lógica, óbvia, tudo que você fizer vai ser bom. Porque você vai fazer aquilo que agrada a Deus. É a mesma coisa que Paulo fala na Bíblia. Para o amor, não há lei. Para o amor, não há lei. Por quê? A lei, ela existe para solucionar os problemas que existem porque as pessoas não são fiéis. Se todo mundo fizesse tudo certinho, não precisava de lei, não é isso? Comprava, se eu fosse vender uma coisa para ele, o Reinaldo, eu venderia o melhor, ele me pagaria, ele falava, vou te pagar dia 13, dia 13 ele iria me pagar. Não precisava de lei. Não precisava de regra de trânsito, todo mundo obedeceria, seria todo mundo legal. Existem essas coisas porque as pessoas falham. Quando Paulo fala, onde há o amor, não é necessária a lei, ele está falando isso, o amor... Ele exclui, porque quem age no amor vai fazer tudo certo, tudo direitinho. Então, quando você ama a Deus de verdade, de todo o teu coração, do profundo do teu coração, você vai refletir em quê? Coisas boas. Inclusive, no teu amor em relação às outras pessoas. Jesus fala assim, ama de todo o coração com toda a tua alma. O que é amar a pessoa com toda a alma? Amar alguém com toda a sua alma. Aí Jesus, eu acredito que ele esteja falando dessa noção que você tem de que você é eterno. Sabia que você é eterno? Você é eterno. Quando você ama a Deus com essa noção de eternidade, o amor toma dimensões absurdas. Porque assim, nós amamos, a gente ama o nosso cachorrinho. A gente não ama tanto numa dimensão eterna, eu acho. Porque o cachorrinho vai, fica com a gente ali 10 anos, quando ele morre a gente se debulha de chorar, né? Aí passa uns 2 meses, eu vou lá e compro outro cachorrinho. Falando que assim, porque são amores humanos, que são amores de ida e vinda, né? Um filho talvez seja, talvez, engraçado, com o amor maternal, o amor de pai, talvez seja o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Não é igual, mas talvez seja o que mais se aproxima. Porque é aquele amor que realmente, normalmente, não espera retorno nenhum. Né? Sem barreira, você não vê sacrifício, é o que mais se aproxima. Interessante isso. Mas assim, quando Jesus fala... Você ama com toda a tua alma? Vê se você consegue entender isso. É você amar na dimensão, não do Fábio. Não é o Fábio, simplesmente o Fábio que está aqui hoje, que tem 35 anos, que ama a Deus. Não, é o Fábio eterno. O Fábio eterno que está amando Deus. O que isso significa? Esse meu amor por Deus, ele leva em conta não só as circunstâncias da vida, mas leva em conta toda a eternidade. Eu sei que eu vou morrer e vou continuar uma vida dada por Deus. Então, quando eu olho para Deus, eu não estou vendo só aquele Todo-Poderoso que pode me abençoar. Eu não estou olhando só para aquele Deus que pode me dar uma promoção na minha profissão, que pode arrumar uma mulher legal para mim. Não é só isso. Eu já estou olhando a Deus em outra dimensão, como o ser eterno que eu sou, dado por Deus, eu já estou olhando para esse Deus nessa dimensão de eternidade. Assim, quer dizer, Senhor, o que eu quero de Ti é isso que dura para sempre. As coisas daqui da terra, ó, se eu quiser me conceder, eu não vou reclamar, mas não é o que importa. O que importa é o que nós temos para toda a eternidade. Isso faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. cristianismo hoje parou de olhar assim. Liga a televisão e vê a pregação. Quem é que fala de eternidade? Quem é que fala dessa dimensão? É sempre assim, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me conceder, vem buscar o teu milagre. Te curar pela fé. É só isso. Quer dizer, estão diminuindo Deus ao tamanho do homem. Porque é um Deus que só trabalha na dimensão humana. Gente, quando Jesus fala, ama Deus com toda a tua alma, ele está falando nessa dimensão eterna. Não tem um relacionamento com Deus só com base nessas coisas da terra. É uma relação para toda a eternidade. Poxa, gente, isso muda muito. Isso muda as coisas aqui. Muda como nós vivemos aqui. Porque agora a gente olha de outra maneira. E aí Jesus fala assim, por fim, com todo o teu, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, você sabe quem você está amando. Não é só uma coisa de sentimento, né? Tem também o sentimento. Tem também. Faz parte. Mas não é só o sentimento. É isso aqui. Você não decidiu amar a Deus, então você sabe quem você está amando. Você vai buscar conhecer. O que é conhecer? É algo que está ligado à razão também. A fé. Perfeito. Não somos limitados. Somos. A noção que existe tem de amor é uma coisa humana mesmo. Claro, todos nós pensamos assim. Sim, deve ser maior, porque a palavra exorta, mas também você procurar pensar, procurar entender de outra forma. Mas Deus sabe que nós somos limitados. Sabe. Porque a nossa visão acaba sendo essa. Não, mas então eu vou te explicar. Acaba sendo pela fé, você querer acreditar. Mas você vai ficar. Eu vou te explicar o que tu vai achar estranho o que eu vou falar no começo, mas tu vai entender. Você vai ficar satisfeita só com a fé? Por quê? É estranho o que eu te falei agora. Parece, opa, mas a fé é o que salva, tá? Eu aprendi uma coisa, isso foi até na minha aula. Imagina aquele cego, aquele coxo que foi curado por Jesus. Ele foi curado porque ele teve o quê? Fé. Ele teve fé no quê? De que Jesus poderia curá-lo. Aí ele foi curado. Certo? A partir daquele momento, ele continuava tendo fé que Jesus poderia curá-lo? Não. Ele já sabia que Jesus poderia curá-lo, entende? Ele já passou da fé. Ele tinha fé. Jesus foi lá e curou. Ele falou, opa, agora eu sei. Qual é o sentimento melhor? Qual é o grau melhor que ele está? Nesse grau ou no grau anterior? O da certeza. Não, ele vai falar assim, não, eu prefiro quando eu não tinha certeza, só acreditava. Falo, não, agora ele tem certeza sim, de conhecer. Então assim, o que eu quero dizer com isso? A fé, ele é um instrumento, um caminho. Mas o objetivo não é a fé. O objetivo é o conhecimento. Quando eu tenho fé em Cristo, por que eu tenho fé em Cristo? Primeiro porque eu não vejo Jesus. Porque a fé, a nossa fé precisa ser aprimorada. Por isso que é tanta incerteza. Como a fé é um caminho, um instrumento, você tem que aprimorá-lo cada vez mais para quê? Para poder chegar cada vez mais ao conhecimento. Conhecimento do quê? De Cristo. Quando eu falo conhecimento, não é só razão. É conhecer, de experimentar, de experienciar isso. Ter essa experiência com Deus. Então, vem bem, gente. Está ficando muito complicado? Eu tenho que perguntar de vez em quando. Porque... Não, você está ajudando maravilhosamente. Às vezes a tua pergunta é a pergunta dele, já falei isso. É ótimo, adoro assim. Quanto mais pergunta, melhor. Eu brinco com ele que eles não fazem pergunta às vezes. Então, assim, a fé é o caminho que vai levar, que te leva para Deus. Mas o objetivo é conhecer a Deus. Então, assim, hoje eu tenho fé em Deus. Mas eu quero que essa fé me leve a conhecer mais a Deus, a estar mais perto de Deus, a entender melhor Deus. Claro, eu nunca vou entender Deus perfeitamente, quem sou eu? Mas eu sei que eu posso entender mais do que eu entendo hoje. Jesus fala assim, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Vocês não experimentam isso. Entende? Então, conhecer a Deus, como Jesus fala, com todo o teu pensamento, é isso. É, amar a Deus de todo o teu pensamento é isso. É essa busca por conhecer a Deus. Não apenas sentir Deus como um arrepio que passou, mas mergulhar. Tentar mergulhar na mente de Deus, Marcelo, que posso falar assim. Entender a vontade de Deus, querer saber pô, o que Deus quer nessas situações, o que Deus quer da vida, qual é o sentido disso tudo, por que Deus me criou, isso tudo aí vai. A palavra, o que é a palavra? A palavra, a Bíblia, né, que a gente fala, a palavra. É aquilo que Deus revelou. Você tem como... Então, não só. Porque quando a gente fala conhecimento... Então, é isso aí. Porque quando a gente fala conhecimento, é outra coisa que a gente tem. Ah, o que, que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que a gente guarda na nossa cabeça. Não é só isso. Vamos fazer a analogia que fica fácil vocês entenderem. Vocês são casados. Vocês se conhecem. Quantos anos de casados? 21. Vocês se conhecem. Mas vocês se conhecem só pelo que vocês falam? Um pro outro? Não. Se conhecem por quê? Pelas experiências, pelos olhares, pelas situações que passam, às vezes mesmo quando não estão juntos. Vocês já passaram por várias situações que fez vocês se conhecerem. Então conhecimento, vê bem, é mais do que letra. É experiência. Passa pela letra, claro. Passa pelo... Está escrito porque ali Deus falou. É como se Deus... Como Deus não fala assim, né? Toda hora com a gente, vem aqui, senta na mesa e conversa. Jesus também não faz isso com a gente. Então, ele deixou escrito. Deixou escrito isso. Está ali, ó. Só que, às vezes, para entender muitas coisas ali, eu preciso da experiência com Deus. Que... Você tem que estar orando, estar buscando. Então, mas nisso. Nem todo mundo consegue. Mas então, depende. É assim. Se você falar naquela resposta específica e pronta, realmente é isso que você está falando. Só que você pode conhecer a vontade de Deus da tua experiência de vida com Deus. Sabe? Tem coisas na nossa vida que a gente não precisa nem perguntar mais para Deus. A gente para e fala, deixa eu lembrar, para um pouquinho. Eu sei que Deus não gosta disso, eu sei que Deus ensinou por meio da palavra. Eu sei que Deus não quer o meu caminho esse. Não precisa nem perguntar para Ele. Fala assim, Senhor, será que é bom eu casar com uma bruxa? Preciso ir na Bíblia, preciso perguntar para Deus, fazer oração? Não. Eu já sei. Pô, então, é isso aí. Você precisa perguntar, você precisa orar, dobrar o teu jeito. A gente está dando um exemplo. Né? Então, a gente está dando um exemplo bem grotesco, mas para ficar bem claro. Tem coisas que não precisam nem ser perguntadas, porque a nossa experiência com Deus, o nosso conhecimento da palavra, já nos indica. Na vida, a gente tem... E quando a gente vive com Deus, buscando esse Deus, como fala lá, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, com toda a vossa força. A gente faz isso e tem experiências com Deus. Experiências não é só experiências místicas. Pode acontecer experiências místicas, revelações e sonhos. Pode acontecer, tudo bem. Mas não é só isso. Experiência é o dia a dia. É você aprender com Deus diariamente nas situações. Você vai acumulando experiência, você vai acumulando conhecimento de Deus. Eu tenho, nasci na igreja, vá. Então vai, tem 30 anos de alguma forma de relacionamento com Deus. Relacionamentos, às vezes, ridículos da minha parte, mas é algum tipo de relacionamento. Talvez para vocês, por exemplo, que começam há menos tempo, eu poderia dizer, que talvez o meu conhecimento de Deus é um pouco maior do que o de vocês. Não porque o Fábio é... Não, porque pelo tempo. Eu acumulei mais conhecimento nesse sentido. Claro, tem pessoas que vivem 30 anos na igreja e não acumulam conhecimento nenhum. Por quê? Porque não experimentam as coisas de Deus. Vão lá na igreja, senta e vão embora. Senta e vão embora. Tá? Não experimenta, não lê a Bíblia, não ora, não reflete, não medita sobre as coisas de Deus. Não tem experiência nenhuma. Então, tempo não quer dizer. Mas para quem vive, tenta viver pelo menos próximo de Deus, o tempo vai dar mais conhecimento. Então, o que vocês têm que buscar é isso. Coloquem Deus, amem Deus acima de todas as coisas. Coloquem Deus em tudo. Vocês vão começar a experimentar quem é Deus. Isso é maravilhoso. Vocês vão começar a experimentar quem é Deus nas mínimas coisas. Vai mudar o teu relacionamento com o teu filho. Vai mudar o teu relacionamento com o teu chefe, com os teus amigos, com o teu marido. Vai mudar. Porque até agora esses relacionamentos estavam baseados na nossa forma de amar. Na nossa visão de amor. E agora vamos começar a passar pelo amor de Deus. E os outros se falam isso que você mudou, né? Ah, vamos perceber. Acontece muito isso. Vamos perceber. Muita gente me fala aqui, ó. Vamos perceber. Depois que me converti. Muita gente me fala. Vamos perceber. O pastor falou, os outros falam. Por quê? Você acha porque de repente você começou a ser um cara mais sábio ou falar mais bonito? Não. Eles olham para ti e falam, tem alguma coisa diferente. Isso eu vejo pela experiência das pessoas que eu conheço, que se convertem. Né? E elas falam assim para a gente, eu fui lá no trabalho e os caras olham para mim e falam, tem alguma coisa diferente. Não sei se é no olhar, mas eu acredito que é Jesus que já está começando a refletir. Jesus está refletindo, as pessoas de alguma maneira estão percebendo. De alguma maneira esse amor, tá? Então, quando a gente vai entendendo isso, quando a gente vai para a sequência, Jesus fala, ama o próximo, segundo mandamento, ama o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Entendeu? Fica mais fácil. Como é que eu vou amar o próximo? Até agora era difícil, né? A gente amava só quem é o próximo. Qualquer um que cruzou o teu caminho é próximo. Cruzou, é próximo. Antigamente a noção de próximo era assim, quem passava na tua frente. Hoje com internet, é só ser qualquer um, né? Pode estar lá na conchinchina, é próximo. Quer dizer, esse amor por esse próximo se torna mais fácil, assim, de compreender a possibilidade de ser exercido. Que quando a gente olha no olho humano, a gente fala assim, não, peraí. Algumas pessoas eu amo, outras não dá, né? Só que, gente, é o amor bíblico. Que não é um sentimento. É o amor bíblico que é decisão. Eu tenho que amar aquele pilantra. Não é fácil. Não é fácil. Mas se torna um pouco mais fácil quando a gente olha para essas pessoas de duas maneiras. Primeiro você olha essa outra pessoa, independente se ela é legal com você ou não, como uma criatura de Deus que, como você, reflete um pouquinho Deus. Porque Deus doou vida para ela, como doou para você. Você já olha e fala assim, opa, não é qualquer um. O pior que seja a pessoa, é uma criatura de Deus. Semelhante a Deus como eu sou. E a segunda coisa é você olhar, e talvez isso seja o que mais pode tocar a gente se a gente tiver um amor cristão verdadeiro. É uma vida que está caminhando para o inferno. Quer dizer, você que já tem a visão espiritual, ou seja, a visão eterna, você não consegue mais simplesmente se alegrar na desgraça alheia. É uma alma que vai para o inferno e não tem mais volta. Você, como cristão, não dá para se alegrar com isso. Não dá. Então, você olhando essa pessoa dessa maneira, talvez fique um pouco mais fácil de você tentar exercer um amor. Claro, gente, esse tipo de amor, você não vai chegar lá, ah, amiguinho e tal, não dá. Seria até falso, não é isso que Deus quer. Mas, de alguma maneira, você vai tentar espelhar para essa pessoa que há um amor de Deus em você e que ela pode ter acesso a esse amor também. Aí as maneiras que o Espírito Santo nos direciona e nos conduz nesse sentido. Realmente não é fácil. Cada situação que a gente passa, o amor cristão passa longe. Eu sei, isso acontece comigo toda hora. E aí, uma pessoa que você não gosta, que uma pessoa que te fez mal. Uma pessoa que te fez mal. É fácil amar essa pessoa? Você sabe que a pessoa vai, é falsa. É fácil amar, Cláudia? Não é. Aí a vontade que você tem de esganar, né, a vizinha. Não é fácil, não é fácil. Exercer o amor, mas aí você tem que olhar para aquela vizinha e falar, ah, coitada. É a pobre senhora, provavelmente. Não tem Jesus no coração, provavelmente está caminhando a passos largos para o inferno. O que, que eu posso fazer para, sei lá, de repente... Não, eu estou orando. É, já é o primeiro passo, já é o primeiro passo. Bota a mão assim, pedindo, a orar, tá? Pedindo orientação para Deus. Então, assim, gente, hoje era mais ou menos isso que eu queria falar. Esse amor, vocês vão ver na Bíblia várias passagens falando sobre amor, amor, amor. Sempre tente entender esse amor bíblico dessa maneira, tá? É uma decisão. Você tem que decidir não gostar, porque gostar... Gostar é que nem comida, né? Você não escolhe, você gosta, gosta, entra, não entra. Mas você vai decidir a fazer o bem. A ter atitudes positivas em relação àquela pessoa. Eu acho que você quer amar mais de outra forma, mas de outra forma correta. Então, amando de forma. É, que não era errada, era incompleta só. A nossa maneira humana não é errada. Se você tem, você tem sentimentos bons, isso nunca pode ser errado, mas é incompleto. E tudo que é incompleto comete falhas. Né? Ah, nós vamos amar então perfeitamente? Não, mas é o ideal. É o ideal para a gente seguir. Às vezes as pessoas falam isso, né? Ah, mas, poxa, a Bíblia tem coisa que é impossível. Gente, não é que é impossível, é que são padrões altíssimos de conduta. E se a gente não alcançar, pelo menos a gente tenta se aproximar. E quanto mais a gente se aproximar, melhor, por mais que não alcance perfeitamente. Agora, imagina se a Bíblia fosse assim. Na Bíblia fosse assim. Ah, não, o padrão é muito alto, então vou abaixar a bola e vou dar padrões mais ou menos. Já pensou se a Bíblia desse padrões mais ou menos? Não, a Bíblia é assim mesmo, ela dá padrões no topo. Se você seguir exatamente o que a Bíblia fala, você está estourando aí de espiritualidade. Nós somos humanos, nós falhamos muito. Mas ali nós sabemos o padrão. Então, qual é o nosso objetivo? É tentar alcançar cada vez mais esse padrão. Certo, gente? É isso aí.